você ligadaço nos 1400 da sua Jornal AM, a rádio que faz amigos 30 anos com você. Quando são 6h33 da hora certa, um buenas dia pra você, meu compadre, um buenas dia pra você, minha comadre, que tá curtindo a programação, tá ouvindo o nosso programa Na Hora do Mate. Obrigado a todos pelo carinho da audiência aqui na programação da Jornal. Tá ouvindo a programação? Obrigado pela sintonia, obrigado pela companhia sempre. 6h33 da hora certa, minha amiga Dona Preta ouvindo a programação, tomando seu chimarrão e pediu a música com Os Serranos, de Chão Batido. Que faz amigo. É sucesso do Rio Grande aqui no entardecer mais alegre do seu rádio. Vamos que vamos, mais